meia no solo aos 2,6, confirma as condições dessa parte da pista aí? Ah, tá razoável. E a chuva? A chuva tá bem moderada na final, senhor, tá bem forte. Ok, ciente. Avistou a 700 pés? Foi um pouquinho mais baixo, foi aproximadamente uns 400. Ok, ciente. É uma camada então na final da 10, né? É, tem uma camadinha ali na final da 10 e a chuva tá bem moderada, a visibilidade tá atrapalhando bastante ali, ó, pra avistar. Ok, muito obrigado pela informação. Táxi agora via Alfa, Juliette, portão é o 9. Portão 9. Alfa, Juliette, pro 9, obrigado. Boa noite, Argentina 1-9-1-9, stand by 30 seconds to copy. Ok, tá bom. Argentina 1911, are you ready to copy? Okay, ready to copy. Argentina 1911 is clear to Ezeiza, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 400, initially Zulu 44. Runway 10, have the course turning right, Sanvu 1, depart. After Sanvu 1, Leda position, after Leda, Tokilo position, Delta Oscar Kilo Lima Uniform position. Sanvu 1 departed, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departed, after Sanvu 1, Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, after Tokilo, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Intercept Upper Zulu 44 and fly via flight plan route. Salvador 120.8, Skok it's 5260, Argentina 1911. 4282, start up and push 10-1-1, that's like the readback. Are you ready? Torre, eu não tem ninguém aqui para balizar aqui. O balizador aqui não está funcionando aqui pro portão nosso. Ok, sim, eu vou coordenar com a senhora. Se molhar. It's clear, push and strap, report to taxi. Report taxi, Argentina 1911, ready to taxi. 1911, taxi approved via May April, taxi India, and taxi Alpha until runway point, runway 10. Report ready to take off. Taxi India Alpha. Holding point, runway 10, Argentina 1911. Salvador doctor de Argentina 1911, buenas noches. 1-1, Tower Frequency 1-18-195. Clear to line up and take off runway 10. Argentina 1911 taking off. Decimal 8, Argentina 1911. Salvador Control, buenas noches, Argentina 1911. Gishina 1911, lower the contact on takeoff, calling in takes up level 400, Tango 1 departure. Climbing by level 400, Tango 1 departure, Argentina 1911. A gente chama 1911, corre city center, 128, decimal 25. 128, decimal 25, Argentina 1911, boa noite. 128, decimal 35. 128, decimal 35. Boa noite. Boa noite.